No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 18 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Chapecó que completou ontem 99 anos. Que prazer, que alegria. Bom dia aos ouvintes, né, de todos os municípios aqui no entorno, enfim, e que fazem parte aqui da abrangência do Sistema Condá de Comunicação. A gente está chegando nessa sexta-feira, né, falando primeiro da previsão do tempo, que hoje nos traz um dia de verão. A mínima foi 18 graus, máxima prevista 31. O sol brilha e aqui no centro da cidade a sombra, 19 graus a temperatura. Claro que, apesar da comemoração, a gente também prestou atenção em Brasília. Semana definitiva. E senadores se desentenderam e bateram boca no final da manhã de ontem, no primeiro dia de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment. Isso depois de a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmar que metade do Senado não tinha moral para julgar Dilma. Bom, aí então, o ministro Lewandowski teve que suspender a sessão, serenar os ânimos, mas honestamente é feio, é deselegante. O máximo que eu posso chegar, talvez nos adjetivos, seja isso, é deselegante. É deselegante depois ver Caiado, ver Lindbergh Farias, entrarem num nível baixíssimo, rés do chão, em termos de expectativa do que a gente, eu pelo menos na minha inocência, entendo que seja o Senado, uma casa de pessoas serenas, maduras, que tem uma função seríssima de defender o futuro do país. Palhaçadas à parte, na segunda-feira, Dilma deve comparecer ao Senado, ainda pela parte da manhã. A sessão é reservada para sua participação final no processo. Primeiro, ela vai ter 30 minutos seguidos, prorrogáveis, pelo tempo que for necessário para se defender. Em seguida, poderão questioná-la. Nessa ordem que eu digo aqui, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o Ricardo Lewandowski, os senadores, os autores da denúncia e o advogado depois de defesa, então. A presidente vai ter o tempo que for necessário para responder a cada questão. É esperada a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamado por senadores do PT para dar apoio moral. Entre os parlamentares, a expectativa é que a participação de Dilma dure todo o dia. O interrogatório não encerra o julgamento. Na terça-feira, a acusação e defesa poderão novamente se manifestar, podendo também ser questionados pelos senadores. Depois, cada senador terá até 10 minutos para falar sobre a acusação. Na última fase, antes da votação, prevista para quarta-feira, até 2 senadores poderão falar contra Dilma e outros 2 a favor. Na votação em si, serão necessários pelo menos 54 votos entre os 81 senadores para condenar Dilma e impedi-la de assumir cargos políticos por 8 anos. Do contrário, ela retorna imediatamente ao cargo. Então, essa é uma previsão onde os dias vão voar. Temos que prestar atenção. Olha, tempo pelo menos não vai ser um fator de crítica. Haverá muito tempo, sim, para que todo senador tire suas dúvidas. Não vai dar para dizer, olha, senador A ou B ainda não sabe. Suspeite da postura de um senador que ainda não sabe, com o nível, a possibilidade de esmiuçar-se cada ponto, de tirar cada dúvida, enfim. Só que é uma tarefa que tem que ser levada a sério.

Olá! Sempre acreditei que líderes devem governar com a população. Por isso quero que você faça parte da nossa campanha. Estarei respondendo as suas dúvidas no rádio e TV. Mande suas perguntas pelos nossos canais de comunicação. Se você também quer mais, vem com a gente e vamos construir uma Chapecó muito melhor. Luciane Carminati 13. Chapecó quer mais. Chapecó pode mais. Chegou a hora para você comprar muito mais por muito menos. É a semana da menor parcela Berlanda. Produtos de utilidade com as menores parcelas que você já viu. Prancha ou secador de cabelos Cadence, só R$14,90 mensais cada. Micro-ondas, 30 litros por R$39,90 ao mês. Chaleira elétrica ou sanduicheira Cadence, você também leva por somente R$14,90 mensais cada. Semana da menor parcela Berlanda. Aqui tem de tudo com preço baixo de verdade. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Notícias em um minuto. Um boletim de ocorrência específico para denúncia de crimes contra animais. É esse o objetivo de um projeto em debate na Assembleia Legislativa que pretende criar a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal no portal da Polícia Civil na internet. A ferramenta permite que os cidadãos notifiquem ocorrências, além de informar o nome e o endereço de quem teria cometido o crime. A proposta também determina que a Secretaria de Estado da Segurança informe o autor da denúncia sobre a apuração do fato. E os deputados estaduais também analisam a criação de lei para regulamentar a comercialização de cães e gatos. O projeto determina que as lojas mantenham um banco de dados de compradores. Também limita o tempo de exposição no ponto de venda a 6 horas diárias, entre outras normas. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu tenho um conversível que você vai virar fã. Ele tem rodas cromadas de rolimã. Eu tenho uma mansão que você vai se amarrar. É só subir na árvore e vir me visitar. Tô bem demais, tenho saúde pra viver, saúde pra valer. Quem tem saúde tem tudo. Unimed, a maior e melhor estrutura de atendimento à saúde em Santa Catarina. Acesse eupossoterunimed.com.br e faça um plano pra sua família. Coligação Somos Todos Chapecó. Família chapecoense, tenho orgulho de ter sido secretária de saúde de Chapecó. Acabamos com as filas através do agendamento. Ampliamos para 24 horas o pronto atendimento da IFAP, implantamos o serviço de resgate aéreo, o programa Saúde em Casa, a UPA 24 horas e a Oncologia Pediátrica. Para continuar esse trabalho, preciso do seu voto, do seu apoio. Cleidenara Veires, 55800. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 5 minutos para as 9 horas da manhã, deputado João Rodrigues, PSD, deputado federal, eu dividi aqui um pouco o meu descontentamento com a postura. É claro que o clima é tenso, é claro que está em jogo a presidência do maior país da América Latina. A gente não pode ignorar isso. Mas ainda há tempo para destempero, depois de tudo que já foi debatido, dito, pensado. É isso que a nação brasileira deve esperar de uma sessão da seriedade, do peso que é o impedimento de um presidente, de uma presidente. Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom, primeiro bom dia Raquel, bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe aqui da Rádio Condá, doutor Alfredo, todos os colegas. É que as pessoas têm que entender que estão em casa, o que nós estamos assistindo já não é mais um impeachment da presidenta Dilma, porque está consolidado, é só marcar data de votar e afastar. O que está se observando é a produção de um filme que está sendo feito por uma equipe que inclusive já organizou, veja só, a ida da presidenta Dilma fazer a defesa no Senado. Ela vai fazer a defesa não é para os senadores, é para uma equipe que está fazendo um filme da queda, do golpe. Então esse debate da senadora Gleisi Hoffmann, que é um debate absurdo, imundo, vindo de alguém que é investigada, do marido que foi preso por corrupção, por estar envolvido em crédito consignado de aposentado. Então como é que ela vai, que moral tem esta mulher, que está atolada até o pescoço, né, para poder dizer que o Senado está completamente contaminado? Não que não esteja parcialmente, mas partindo dela, não existe a menor possibilidade. Então tu note bem que é uma produção tudo aquilo. Aquele teatro que ela desenvolve é para as imagens que estão sendo captadas por uma equipe que está fazendo este documentário. Ao final, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, quando for lançado o filme O Golpe, então as pessoas vão assistir aquela aguerrida corrupta, mulher de um ladrão, né, que estava no Senado se postando como uma defensora da moralidade. Então esse debate patrocinado pelo PT e pelo PCdoB, que a cada vez mais eles acabam ofendendo a todo o povo brasileiro, por que não há um cidadão em sã consciência nesse momento que queira o retorno da presidenta Dilma? Porque é que é uma questão de sobrevivência. A questão da garantia do emprego é saber que esse país que está atolado numa crise sem precedentes começa a respirar um pouquinho mais. Estamos lentamente melhorando os números, porque o investidor internacional começou a acreditar levemente no país e vai acreditar com muito mais ênfase a partir da próxima terça ou quarta-feira, quando nós tivermos o impedimento definitivo. Então, realmente, o espetáculo que estamos vendo é algo realmente deprimente. Na Câmara dos Deputados, eu participei de vários debates no impeachment da presidenta Dilma, mas nada parecido com isso que está ocorrendo agora. As ofensas são gigantescas, é um negócio muito baixo, tanto é que os níveis de audiência da TV Senado agora no impeachment da presidenta Dilma não está chegando à metade do que foi do impeachment da presidenta na Câmara dos Deputados. Porque o índice de audiência, quer seja da TV Câmara, da Globo News, da Record News e da Band News, no impeachment foi algo gigantesco. E agora perdeu a importância, porque todo mundo sabe que o impeachment é certo. Mas este espetáculo patrocinado pela dona Gleisi Hoffmann, pela senadora Graziottin, isso é tudo para uma equipe que está fazendo uma filmagem e um documentário sobre o chamado, entre aspas, golpe que o PT denomina como o ato de cassação da presidenta Dilma. Curioso isso, não desconhecia a filmagem, desconhecia mesmo, não sabia desse detalhe. O problema ainda é que se fala muito na necessidade de estabilidade. O Brasil precisa desse entendimento de continuidade. Eu digo, é curioso, qualquer frase que você diga, você tem que fazer uma menção, primeiro, ao presidente em exercício e à presidente afastada. A frase por si só já fica mais longa. Você não pode ser o presidente, não. Não, interino. Você tem que colocar que ele é interino, você tem que colocar que temos uma presidente, que ela está afastada. Isso tudo já gera, para quem repete muito, né, já gera aquele sentido de, nossa, precisamos de uma solução. O deputado João Rodrigues coloca aqui de uma forma bem assertiva, a solução já está, a decisão já está tomada, a Dilma será afastada. Só que, em paralelo, existe um segundo processo, que é a de cassação da chapa. E aí é no Supremo, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que questiona a forma como Dilma e Temer chegaram ao poder. Que recursos usaram, se abusaram, se houve abuso de poder, abuso de recursos, se houve dinheiro público injetado. E aí, infelizmente, também a gente entende que pode haver complicação. Então, seria mais, eu não sei se seria mais um trauma, eu sou muito sensível, acho que considero, sim, mais uma questão. Como é que os deputados, como é que Brasília enxerga isso? Existe realmente um jogo de forças por trás que diz, não, nós só vamos incomodar até haver o impedimento. Depois, some esse processo, enfraquece, curiosamente, não haverá provas e o Temer conclui o mandato. Bom, dá para confiar de que um segundo processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral vai ter a mesma vai ser feito com a mesma justiça e com a mesma propriedade do que o impedimento de Dilma? Bom, o que nós temos agora, nesse primeiro momento, o afastamento da presidenta Dilma, é em relação às pedaladas. A cassação dela é política. Sim. Então, isso é um fato. Fato semelhante ao presidente Fernando Collor de Mello. Quanto à questão do TSE, o que nós temos? Há evidências, pelo menos nos delatores da Operação Lava Jato, de que doaram dinheiro escuso, dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, dinheiro de caixa 2, para a campanha da presidenta Dilma. Mas isso está no campo dos depoimentos ainda. E isso vai virar provas. Então, gerando provas, começa um novo movimento dentro do tribunal, que poderá, ao final, redundar na cassação da chapa. Agora, se perguntar para mim, é bom ou é ruim o país? Eu acho que é ruim. Nesse momento, o país não suporta. O que nós temos que dar prioridade, pelo menos nesse momento, é estabilidade. É fazer com que o aposentado continue recebendo o seu salário em dia no final do mês. É fazer com que não falte comida nos hospitais, como ocorreu hoje em Tocantins. Não tem comida para os doentes, porque o Estado faliu. Parte dos estados brasileiros não tem dinheiro para pagar salário. Santa Catarina consegue ter o equilíbrio porque fez o dever de casa lá atrás e consegue manter, mas não é que está sobrando aqui. Então, se nós tivermos o impedimento da presidenta Dilma, a cassação dela agora, e daqui 6 meses, daqui 1 ano, um processo de cassação do presidente Temer, nós vamos estar em frangalhos o Brasil. Por quê? Porque você interrompe a todo instante e o país sem comando não é um país confiável. Os grandes investimentos internacionais, que é o que vão movimentar a nossa economia local, eles ficam preocupados e com medo de colocar o dinheiro aqui dentro pela segurança jurídica. Então, o que deve e o que pode é uma questão. O que é bom para o país é outra. Mas o tribunal, não, ele age dentro da lei. Justamente. Ele vai cumprir a lei ao seu tempo, que poderá ser em 1 ano, em 1 ano e meio... em 2 anos. Então vamos aguardar as provas que vão ser constituídas. Porque se, veja só, quando eu vejo alguns militantes dos comunistas e do PT, eu vejo que em Chapecó muito isso, pessoal do PT e do PCdoB, que são aliados íntimos, governaram juntos até aqui desde que o Lula assumiu o país, né? E tem muita coisa que está sendo investigada, atrelado tanto ao PCdoB quanto ao PT. De qualquer forma, o que eles dizem? Que esse golpe foi dado, agora já estão no mesmo comentário, olha, se caçar a Dilma, tem que se caçar a chapa em razão, sim, do Caixa 2. Mas observem bem, se consolidado for e confirmado for o Caixa 2 e dinheiro de corrupção na conta de campanha da presidenta Dilma, nós podemos falar de uma possibilidade de cassação da chapa, mas a possibilidade concreta de prisão da presidenta Dilma e do presidente Lula. Então tem que cuidar. E de Temer por consequência. Não tem como separar. Não, a prisão não. Porque a movimentação do dinheiro é no caixa de campanha da majoritária ordenada pela presidenta do país. Em tese, pelo que se tem aqui, não é ele que participou da negociação. Por exemplo, Marcelo Debrecht já disse numa delação que a presidenta determinou ele que pagasse João Santana no exterior. Esta ordem afirmativa de, sim, que ele teria dito, isto gera uma prova do volume de dinheiro da corrupção desviado para a conta de campanha, a ordem dada pela presidenta. Esse é o fato. Na questão da prisão. Na questão de prisão futura. Que se perguntar que eu desejo isso, não, eu não desejo isso para ninguém. Nem para Lula, nem para Dilma, nem para ninguém. Eu nunca desejei o pior para ninguém. Agora, a consequência é pelos atos que tu pratica. E os atos praticados pelo ex-presidente Lula, meus amigos, são atos gravíssimos. Porque se tem um brasileiro hoje à míngua na porta de um hospital, foi pela má gestão do governo Lula. Se tem hoje um cidadão desempregado que tinha 20 anos de empresa, foi pelo nível de corrupção e a incompetência do governo Dilma e Lula. Isso que eu te dizia aqui no programa, no primeiro ano de mandato da presidenta Dilma, e eu me lembro que os ouvintes, alguns contestavam a informação, e me lembro que uma ouvinte dizia: olha, eu comprei carro novo, viajei para o Nordeste, meu vizinho também tem carro novo, você está falando bobagem. Eu acho que tu recorda desse episódio. Certamente esta mesma pessoa deve estar em casa refletindo. Era verdade o que o João disse. Eu estava tapada e cega porque eu não queria ver a realidade dos fatos. E agora o que é que nós estamos vendo aqui? O desemprego chegou em Chapecó também. Inesperadamente chegou. Então esta é a realidade dos fatos. O TSE vai fazer a sua parte, tem o seu tempo e o seu prazo, mas eu, como brasileiro, desejo a estabilidade para que nós possamos recuperar os empregos perdidos. Pois é, e como é que analisa esses primeiros 100 dias do Temer? Porque é óbvio também, né? São ações, por mais que haja o caráter de interinidade, ações têm que ser tomadas, o país continua, né? Aquela história, se o gerente principal da empresa não está disponível, o subgerente vai ter que tocar essa empresa. E aí se falou muito nesses primeiros 100 dias, o entendimento da sua casa, do parlamento, dos deputados, as pressões sofridas, o toma lá da cá, nós aprovamos desde que, e esse desde que também tem um peso muito grande para o Brasil, as diferenças de bancadas, isso tudo. Dá para dizer que, bem, o Temer tem condições de governar, a chamada governabilidade e entendimento com o parlamento é possível? Tem gente que diz: olha, ele só está esperando o impedimento da Dilma. Aí ele vai mostrar a que veio, aí ele vai endurecer onde é preciso, agora não pode endurecer porque sofre pressão. Como é que é essa dinâmica na casa, no caso, entre os deputados federais? Eu acredito que o presidente Temer tem dois momentos. O primeiro momento é ter o impeachment, que ele tem que pisar em ovos, não pode fazer absolutamente nada que desagrade a senadores, em razão de que a margem que ele trabalha é pequena. Eu já acredito, fazer um prognóstico para você aqui, que vai dar entre 60 e 61 votos a favor do impeachment. Isso eu acredito piamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o governo Temer se divide em dois momentos. Este momento que estamos vivendo e um dia após o impeachment. Porque ele tem que tomar as medidas necessárias, que não foram tomadas. Por exemplo, ele tomou uma decisão que eu achei inteligentíssima. Mas ele tomou uma única, ele deveria ter tomado mais decisões. Reduzir o número de ministérios. Isto é urgente, obrigado. Ah, porque nós não podemos descontentar o Ministério da Desigualdade Social. O Ministério, eles são absurdos, que não existem. Quando ele destituiu e desconstruiu e desmanchou o Ministério da Pesca e atrelou o Ministério da Agricultura, eu acho que ele agiu correto. Porém, o Ministério da Pesca era mais importante que 30% dos ministérios que existem ainda. Quando ele determinou a extinção do Ministério da Cultura e tornou com uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação, ele voltou atrás para evitar protestos que ocorreriam pelo país. Mas eu torço e desejo que ele faça isso depois. Mas não é inócuo isso? Porque você ouviu muito grandes coisas, desarticular o Ministério e continuar contratando cargo de confiança, é uma troca 6 por meia dúzia? Não. Ou desarticular, ou desmontar, ou eliminar o Ministério não vai propiciar uma efetiva economia para o país. Eu ouvi muito isso. Não, com certeza as pessoas mais leigas no campo, aqueles que defendem suas teses, vão dizer sempre que aquilo não gera economia. Vamos lá, se você tira o Ministério da Cultura, coloca no Ministério da Educação, mantém a linha de financiamentos, mas, porém, reavaliando o que é que está sendo financiado, subsidiado com dinheiro público. Inclusive, tem uma CPI agora, da Lei Rouanet, da qual eu poderei, não é que serei, poderei ser o relator a convite do Democrata, do PSD, sugestão do PSDB, de vários partidos, que eu seja o relator, porque é uma CPI que vai dar fortes embates. Então, por ser meu perfil de ir para um debate com firmeza, vou participar da CPI e vou disputar no voto. Então, veja bem, o que nós temos que analisar? Quando você extingue o Ministério e torna ele secretário, não, a cultura não perdeu com isso. Você diminui o número de cargos em comissão, tira os bichos grilos lá de dentro e deixa apenas a parte técnica, que vai cuidar dos projetos pelo país afora, de incentivo à cultura. Mas este polvinho que vem defender a estrutura do Ministério da Cultura, eles nunca protestaram e contestaram a atitude do governo federal em liberar recursos da Lei Rouanet, por exemplo, para o Circo de Soleil. O Circo de Soleil veio para o Brasil e o ingresso é na ordem de 200 a 300 reais. Mas mesmo assim, este Ministério da Cultura financiou, através da Lei Rouanet, o Circo de Soleil. Agora, este mesmo ministério, que poderia, por exemplo, financiar o Teatro Amador de Chapecó, o Teatro Amador de Caçador, o Teatro Amador de Joinville, este sim precisa de apoio para alugar uma sala, o subsídio para fazer o espetáculo e dar gratuidade às pessoas. O que é que o Ministério da Cultura fez ao longo dos seus anos? Financiando grandes peças teatrais da seguinte forma: aprova-se a Lei Rouanet dos amigos do PT e, ao mesmo tempo, libera as estatais do governo do PT para pagar a Lei Rouanet. Então, um artista famoso do Brasil hoje, por isso que essa gente está tudo doída, mas estão numa dor terrível, porque vão perder a teta, estão perdendo a mamata, vão ter que trabalhar. Não que eles não trabalhassem antes, não. Só que era mais fácil anunciar uma peça de uma semana no Teatro Glória, no Rio de Janeiro, ou no Teatro Municipal, cobrando um ingresso caríssimo, mas com o patrocínio da Petrobras. Então era certeza de grandes faturamentos. Agora, vai lá, aluga o teatro, cobra ingresso, paga a conta. É isso que tem que ser feito. Você não pode pegar o dinheiro do povo brasileiro, que é para investir em saúde, e para patrocinar, que não precisa de patrocínio. Então o Ministério da Cultura, na minha concepção, foi uma atitude certa do presidente Temer. Eu acho que ele errou ao voltar atrás, mas tudo bem, ele quis evitar que tipo Chico Buarque, Gilberto Gil, essa moçada toda que já mora fora do Brasil, né, tem apartamento em Nova York. Então evitar que essa moçada saísse, fazendo show de graça para o país para fazer protesto. Mas eles poderiam fazer algum show gratuitamente para hospitais, para entidades de caridade que precisam, mas eles não fazem. Agora, para protesto, eles fariam. Então, eu acho que o presidente Temer errou nesse ponto. De qualquer forma, eu acredito que após o impeachment, ele enxuga o governo. Tem que diminuir no mínimo 5, 6, 7, 8 mil cargos em comissão. Reduz os cargos em comissão, diminui o número de ministros. Porque o ministério tem que saber o seguinte: é um avião a menos para o ministro usar, é um cartão a menos, é diária a menos. Eu estou falando de um homem. Quanto mais dos terneiros que estão em torno dele. Que ele já leva uma penca de gente do lado dele, que aí é para acomodar o cabo eleitoral do estado dele que está desempregado, o ex-deputado que não se elegeu, e aí coloca em torno do ministério os consultores, os terceirizados. Rapaz, o tamanho do dinheiro que o ministério movimenta só para abrir uma porta é milhões. Então, acho que o enxugamento da máquina é necessário que o presidente Temer faça para poder colocar o país nos eixos. Mas eu acho que ele fará isso no segundo tempo do governo. Pois é, para encerrarmos esse bloco, a questão é justamente essa. Quando o nosso entendimento de governabilidade é justamente isso, é o presidente, o governador, o prefeito encaminhar uma mudança estruturante, uma revisão de gestão à Câmara competente, no caso, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, e de uma forma isenta, no mundo ideal, os deputados apreciarem a viabilidade disso, votarem e aprovarem. Porque um governador, presidente, não o faz sozinho, ele precisa do parlamento ao seu lado. Só que aí nós estamos no Brasil, e o toma lá da cá é justamente isso. O partido é loteado, eu quero estatal X, eu quero presidência da estatal Y. Quando a gente viu o Temer compondo o governo, primeiro eram né, a gestão das principais agências e empresas. Bom, primeiro o sorteio dos ministérios, depois, no segundo momento, quem fica com o quê das principais agências. No final, estava se discutindo o baixo clero, a subdiretoria, a assessoria e os deputados lá firme exigindo a sua cota. Os notáveis saíram pela janela para entrar os viáveis para que ele pudesse governar. Já acredita que vai haver, de uma hora para outra, uma mudança, uma maturidade por parte dos parlamentares, dizendo, não, agora a coisa tem que andar, mesmo que eu e os meus 50 correligionários que eu trouxe lá do estado X percam seus empregos? Eu gostaria de ir mais profundo nessa avaliação. Vamos por Santa Catarina. Você não ouviu uma linha em um jornal ainda da bancada catarinense pro impeachment sob discussão de cargo? os cargos que estão hoje no Estado, superintendência do Ministério da Agricultura, vamos o caso aí do DENIT, você vai ver todos os órgãos federais, muitos continuam sendo ocupados pelos mesmos que estavam no governo da presidenta Dilma. Nós não entramos em debate de cargo e nem vamos entrar. É claro que após o impeachment definitivo, o que nós queremos é que o presidente troque todas as peças, porque tem que colocar peças afinadas com o governo. Você não pode deixar, por exemplo, o superintendente do INCRA em Santa Catarina, um sujeito que seja defensor do Movimento Sem Terra. Não que o Movimento Sem Terra não tenha sua legitimidade em determinados momentos, mas o que ele não pode ser o líder do movimento. Não que esteja ocorrendo isso hoje, mas estou fazendo uma avaliação que não pode ser assim. Tem que ser alguém que tenha afinidade com o setor produtivo, respeitando o MST dentro da legalidade, não na ilegalidade. Então eu acho que as peças serão trocadas com a participação determinante do presidente da República, mas com a sugestão, não cargos pessoais. Eu particularmente não tenho desejo e necessidade de indicar ninguém no governo. Agora eu quero contribuir que as pessoas que sejam sugeridas tenham afinidade com a pasta, afinidade com a área. Você não pode indicar o médico para ser superintendente do Ministério da Agricultura. Ele pode ser médico veterinário, agora não pode ser o médico. Então, até porque ele é cara de carreira. Mas, de qualquer forma, eu defendo essa tese. Quanto ao toma lá da cá em Brasília, existe, sempre existiu. Neste momento, você não vê mudanças, alterações no segundo e terceiro escalão. Haverá após o impeachment. Mas eu não estou notando ainda esta sede, esta fome, essa voracidade por cargos não toma lá da cá. Eu acho que a prioridade do Congresso Nacional, pelo sentimento do povo brasileiro que foi às ruas, pela forma como nós estamos vivendo a política, eu acho que ela mudou muito. Agora é muito mais para ajudar o país porque, do que a si próprio, porque esta é a nova realidade. Eu sempre pensei assim, mas não vai deixar de existir o toma lá da cá. Isso jamais não, isso é a regra do jogo, infelizmente é a regra do jogo. A gente fica só tentando imaginar como é que se ajusta tudo isso, porque nós vamos ter que encontrar um caminho, né? É fundamental que, para o pequeno negócio, é fundamental para eu assistir ontem algumas cenas, para o grande empresário, para a manicure que está desempregada, independentemente, né, da força de trabalho, do trabalho que você exerça, né, você precisa de condições para tanto. E nós estamos com a burocracia batendo nas alturas, né, nós estamos vivendo muitas vezes situações irreais que só se encontram no Brasil e que seguram muito, muito, muito desenvolvimento. Tive uma entrevista dia desses e o entrevistado, ele foi muito veemente nas questões estruturantes do país, por exemplo, na reforma da legislação trabalhista. Então, como o foco hoje é mandato, eu vou chamar intervalo comercial e na volta, no campo da realidade, das possibilidades, isso é bom ou é ruim? É retrocesso? É necessário? O que se deve entender disso? Porque tem que vir aí previdência, reforma trabalhista, questões que, eu não sei, Brasília, porque executivo e legislativo empurraram com a barriga. Ninguém quis ser o protagonista e dizer agora está na hora. Vamos ver se depois dessa confusão vai chegar a hora. A gente descobre depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Topa fechar negócio agora. A Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Para vender milhares de notebooks, colocamos notebook positivo com Intel Dual Core, HD de 500 e Windows 10 por apenas R$ 1.499. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Inflação, orçamento doméstico. Aprenda a fazer as contas fecharem acessando consumosocial.com.br. Alferi, é hora de ir. É o que, mulher? É ir de pegar as coisas na Alfana baratinho. Tapetes antiderrapante, apenas R$ 9,90 o metro. Alfana. Colchas de casal em patchwork a R$ 79,90. Alfana. Camisa gola polo adulto a R$ 19,90. Alfana. Tecido viscose estampada a R$ 9,90 o metro. Alfana. Sutiãs com bojo a partir de R$ 14,90. Alfana. Toalhas de banho

que ronda o parlamento. Quando a situação estava boa, não convinha falar sobre isso. Agora que a situação está ruim, parece que muito menos. Como é que encara esses dois pontos que são dolorosos? Reforma trabalhista das leis do trabalho e reforma previdenciária. Ou é melhor nem encarar? Não, tem que encarar. Eu acho que são dois assuntos importantes que precisam ser encarados. Primeiro, o país não vai suportar ao longo dos anos. Aliás, está quebrado. Vamos ver. O sistema previdenciário do Brasil está falido. Mas não é por culpa do aposentado que contribuiu ao longo da sua vida, pagou religiosamente em dia. É por incapacidade de gestão dos governos que se sucederam. E escandalosamente, pelo período em que o PT e o PCdoB governaram o país. Este é o período mais crítico. Porque quando teve a oportunidade o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fazer as reformas que o Brasil precisava, ele não fez. Ele distribuiu o dinheiro do povo brasileiro pelo mundo. Foi levar dinheiro para fazer obras em Cuba, em países da África, na Venezuela, fazer na Bolívia, dinheiro que poderia estar aqui movimentando a economia, duplicando a rodovia BR-282, por exemplo, ou quem sabe fazendo a ferrovia, que é esperada e aguardada com subsídio do dinheiro público, porque para manter a agroindústria no interior do Brasil e aqui no Oeste Santa Catarina. Então, se ele tivesse feito as reformas necessárias, o trabalhador viveria em outro momento. Mas vamos lá. Para cada R$1.000 que o empresário paga de salário para o operário, ele paga 1.000 para o governo. Vai nos Estados Unidos ver quanto é que ele paga. Paga nada. O salário de um funcionário, vou dar um exemplo, de um garçom de uma churrascaria nos Estados Unidos, ele gira na ordem de $3.000 a $4.000. O salário, estamos falando em reais, na ordem de R$10.000 em salário, o salário de um garçom numa churrascaria nos Estados Unidos. Levante-se em consideração que a alimentação não é mais barata que aqui. Para que o público entenda, por exemplo, 1 quilo de carne nos Estados Unidos é mais barato que 1 quilo de carne no Brasil em reais. Porque lá carne, arroz, feijão, açúcar, sal, farinha, pão, não tem tributação. Não existe imposto em alimentos. Então esta é a diferença gigantesca que o Brasil precisa mudar. É diminuir o custo de consumo para o brasileiro, melhorar as condições e, acima de tudo, fazer a reforma trabalhista, que é onerar menos a empresa para ela pagar mais o seu funcionário. A previdência privada nos Estados Unidos é a mais forte que existe. É ela que existe, na verdade. Ela é mista, mas é ela que existe lá. Aqui no Brasil, hoje, a previdência é pública. Por isso que você se aposenta pagando 5 salários mínimos. Com 3, 4, 5 anos, você está recebendo 3. Porque é uma defasagem. Então, isso tudo tem que ser melhorado. Porém, eu sou a favor da reforma. Agora, eu não concordo e não vou participar em mexer direito adquirido. Quem já contribuiu, quem já pagou, não pode perder o direito adquirido. Daqui para frente, quem vai começar, tem que começar numa nova realidade, num novo sistema previdenciário. Da mesma forma, a questão trabalhista. Veja só, quando o país estava no momento economicamente favorável, os sindicatos das mais diversas ordens, que aliás nós temos que separar no Brasil sindicatos que defendem o interesse dos seus colaboradores, sindicatos sérios, com o sindicato pelego. Que tem muito sindicato pelego. O pelego é aquele que se alia ideologicamente a um partido político e não defende o interesse do seu associado, mas sim a ideologia política partidária. O sindicato sério é aquele que defende efetivamente o interesse do seu associado, independente do governo que esteja governando. Eu daria um exemplo, e um exemplo prático, aqui de Chapecó. Nós temos, por exemplo, o Sindicato dos Servidores Públicos, que ideologicamente, sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, foi atrelado à ideologia petista. Mesmo quando o PT massacrou o servidor, pisou em cima do servidor, este sindicato negociava com o governo parcelamento de pagamento de aumento de salário que não dava ganho real. Eles concordavam com isso. Ora, se você está em defesa do seu colaborador, você tem que ser em defesa do colaborador, não do governante. Aí você observa outros sindicatos aqui, como dos frentistas, por exemplo, que têm feito um trabalho correto, digno e leal, em defesa do seu associado. E assim nós vamos para vários outros sindicatos. Mas eu sou a favor da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Porém, estas reformas têm que ser analisadas e discutidas sem tirar direito ao aposentado e sem tirar direito ao trabalhador. Melhorando a situação do trabalhador, agora desonerando a empresa. Hoje o cidadão trabalha, tem alguns casos, e vamos aqui ser muito prático. Nós tínhamos aqui em Chapecó, me lembro quando me lancei candidato a deputado federal, algo em torno de 20 a 30 mil pessoas no seguro-desemprego. E devia ter na época algo em torno de 7 a 10 mil vagas de trabalho em aberto. Como é que vocês querem que esse país vá para frente quando tem 10, de 7 a 10 mil vagas em aberto e tem 20 a 30 mil no seguro-desemprego? Está errado isso. Seguro-desemprego tem que ser para o cidadão que perdeu o trabalho e não tem outra oportunidade. O mercado está em crise. Aí sim o subsídio, a manutenção, até que ele possa uma virou profissão. Trabalha um ano, sai, trabalha outro ano, sai, trabalha. E se encosta seguro-desemprego. Isso é dinheiro público. Outro detalhe importante, o cidadão trabalha 90 dias numa empresa, mete no pau o patrão, vai lá e conta um monte de mentira, pega 3 ou 4 mal intencionados como testemunha, chega lá, o patrão já ainda perdendo. Aí se você for pegar a folha corrida daquele cidadão, ele já acionou 7 ou 8 empresas no Ministério do Trabalho. Não há empresa que sobreviva a esta legislação. Então tem que mudar, tem que ser alterado. O direito não se discute do trabalhador. Agora, a covardia tem que ser questionada. E quando for produzido um falso testemunho ou uma ação fraudulenta, a punição tem que ser para os dois. Se o servidor, o colaborador, está entrando com uma ação sem o menor direito, com má fé, porque eu conheço muita gente que pagou muito mais que o cara merecia, deu muito mais do que ele merecia, e, no entanto, ele foi para o palco com a empresa e ganhou. Porque vale o que está no papel. Vale o volume de depoimentos e testemunhos que tu prova. Porque quem trabalha não tem tempo de fazer sacanagem. Porque quem trabalha justamente, tanto a empresa quanto o funcionário, não tem tempo de estar pensando a maldade. Agora, o sujeito do mal, permanentemente, ele fica pensando como é que ele vai dar o tombo no outro. Então, eu sou a favor, sim, tem que fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Pois essas são duas questões em nível de Brasil. Agora, aqui no Oeste, nós temos, e aí temos protagonistas dessas ações que são muito interessantes. Uma delas é o Fórum de Competitividade. É o Fórum Econômico do Oeste Catarinense, mas fala em competitividade. E aí, deputado federal João Rodrigues. Nós estivemos aqui discutindo algumas dessas questões que são complexas, porque passam-se os anos, sim. Nessa semana, tirando ontem, que foi quinta-feira, de segunda a quarta, a pauta, de uma forma ou de outra, foi a logística, foram as nossas estradas, a rodovia, a ferrovia que não sai do papel, não sei se vai sair um dia, a ampliação do aeroporto. E é curioso como no Brasil são pautas para décadas no plural, né? Não são pautas que se resolvem em 5 anos, em 6 anos. Parece que são feitas, são elaboradas para durar décadas. E aí as lideranças desse fórum dizem, olha, não há unidade. A região oeste elegeu, acho que 14 deputados estaduais, mas não existe uma bancada forte no sentido de provocar suficientemente, e a comunidade também não se mobiliza. E em nível federal é a mesma coisa. Nós não conseguimos a força que tem, por exemplo, uma bancada de um estado nordestino. Não temos o impacto. Discutimos aqui, parece que o Sul se resolve sozinho, o Sul não tem agenda, o Sul que se vire. E aí vem aqui um presidente de uma cooperativa dizendo acabou, não tem milho, sem milho não tem produção. Como é que essa dinâmica, como é que a gente deve entender, por exemplo, a força ou a não força da bancada parlamentar do Sul, se ela existe, 3 estados, da bancada parlamentar catarinense lá em Brasília, se conversam ou se mais brigam do que conversam? Dá para falar em unidade nesse sentido? Porque nada sai do papel, deputado, isso é angustiante. Bom, primeiro passo, eu acho que parcialmente a tua avaliação, ela procede, vamos lá. Santa Catarina, na sua história, teve alguns momentos importantes. Eu julgo um momento importante desperdiçado, jogado na lata do lixo, foi quando nós tivemos 2 ministros do Estado que nada fizeram pelo Estado. Você pega, por exemplo, o ministro da Pesca. 2 foram aqui de Chapecó. Qual é o legado que eles deixaram para Santa Catarina? O volume de pessoas recebendo seguro defeso. É um absurdo. Brasília agora foi feito, isso vai gerar uma CPI, pelo que me parece ainda. Ficou 45 mil pessoas como pescadores que recebem seguro defeso em Brasília. Brasília tem o Lago Paranoá, que não tem nem lambari, mas lá tem 45 mil cadastrados no Ministério recebendo seguro defeso. Mas eu te diria mais do que isso. A ministra Ideli Salvatti, esta mulher foi ministra da Casa Civil, foi a mulher mais forte do governo. Poderia ela utilizar a sua influência para o bem, não para o mal? Ela, como primeira-ministra, ela boicotava Santa Catarina. Quando ela poderia ter pegado embaixo do braço o governador Raimundo Colombo, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, e ter sido verdadeiramente a embaixadora do nosso estado. Poderia ela sim ter dito ao presidente Lula e à presidenta Dilma que a duplicação da rodovia BR-282 era uma prioridade para o setor produtivo do nosso estado. Ora, absolutamente nada foi feito. Bom, agora estamos num novo momento. A bancada catarinense, quero te dizer com muita transparência, é uma bancada coesa. Por incrível que pareça, e das pois divergências a que a gente temos, imagina as figuras em si, vocês conseguem uma coesão de... Não, conseguimos sim. Porque todos nós somos maduros o suficiente, inclusive vamos aqui por Chapecó, o antagonismo aqui. Eu e o deputado Pedro somos adversários históricos. Isso todo mundo sabe. Mas nós não somos inimigos, isso a gente deixa muito claro para não transparecer a opinião pública e aos nossos eleitores que as pessoas têm que ser inimigas. Não, nós temos pontos de vista divergentes. Então, agora quanto à unidade, nós conseguimos com uma emenda parlamentar da qual eu participei diretamente e a bancada catarinense, os recursos na ordem, se não me falha a memória, aí de 100 milhões de reais para a rodovia BR-282. Que agora ela foi desmembrada a emenda para atender outras rodovias federais de Santa Catarina. Então, isso foi a união da bancada. Nós temos uma bancada com isso. Porém, o que se pergunta e o que se quer, inclusive eu fui praticamente uma voz solitária, mas eu não abro mão dos meus princípios. Quando aqui em Chapecó apresentaram o projeto da duplicação da 282 com uma chamada PPP, Parceria Público-Privada, onde o levantamento apontado pelo governo da presidenta Dilma daria um pedágio entre Chapecó e Xanxerê para veículos na ordem de R$14 aproximadamente. Eu, juntamente com o deputado federal Espírito Amin, fomos até a NTT, fizemos uma audiência e dissemos ao presidente da NTT, humanamente impossível dar certo esse projeto. Teria que rever, desmembrar o pedágio, levar a obra até São Miguel do Oeste, e distribuir o pedágio ao longo da 282, poderia ser viabilizado. Agora, colocar para o povo de Chapecó, para o povo de Xanxerê, ou seja, de Xanxerê a Dionísio, pagar R$14 por carro e mais de 40 por caminhão, não se sustenta. Então, isso é uma obra, não é uma obra, isso é um presente grego. O que precisamos agora? Com o impeachment definitivo, e o presidente Temer assumindo, é a bancada catarinense que apoiou o governo Temer, sentar com o presidente e discutir a duplicação da 282. A minha tese é duplicar o perímetro urbano de cada cidade ao longo da 282 sem necessidade de pedágio. Depois de duplicado o perímetro urbano, como é o caso de Xanxerê, ao longo da 282, feito isso, lança-se uma PPP para que a concessionária duplique ou faça o alargamento da via posterior a isso, aí pedagiando. O que eles queriam fazer agora? Colocar o pedágio primeiro, no longo dos 20 anos, fazer sim, a obra. Um pedágio de subsídio para subsidiar a obra. Exato. E não é contrário às PPPs, porque eu tive aqui assertivas e foi dito realmente, não existe alternativa que não parceria público-privada. O Estado não tem condição, o cobertor é pequeno, não há menor condição de se querer que tenhamos superestradas, de que tenhamos ferrovias, e a prova disso é que não as temos, porque não há dinheiro. Então não existe outra saída mesmo, aí o cidadão pensa, poxa, se paga imposto sobre feijão, se paga imposto sobre milho, se paga imposto para comer um ovo frito, não teria dinheiro com tanto imposto pago para se fazer essas estradas? Ou não, esse dinheiro teria que, no mundo ideal, perfeito, esse dinheiro iria para a saúde, para a educação e questões de infraestrutura é através da iniciativa privada? Era para ter esse dinheiro. Só que esse dinheiro que era para fazer as rodovias federais, para investir nos portos, este dinheiro, veja só a hipocrisia. O que é que esse povo do PT e do PCdoB fez? A população chapecoense tem que ficar antenada, atenta. Eu estou vendo agora pelo país afora, é um absurdo. Eu vi pelo país afora, vou citar Curitiba, por exemplo, o candidato do PT lá em Curitiba, está aí, já a propaganda na rua, eles tiraram o vermelho. Estão com vergonha deles mesmo. Isso não pode ter vergonha quem tu é. Você tem que assumir. Então veja só, se o governo Lula tivesse sido um governo decente, o que ele faria? Diria para o Odebrecht, diz o Marcelo, sou um amigo, parceirinho, eu vou te liberar aqui o dinheiro, duplica 282 em Santa Catarina, o BNDES financia a obra e depois tu bota o pedágio e cobra a conta. Vamos fazer uma PPP, mas o BNDES garante o financiamento. O que eles fizeram? Levaram o dinheiro para Cuba. Levaram dinheiro para os países africanos. Perdoaram dívida. E tem um escândalo maior ainda. Eu estava em viagem. Aqui vou até nominar a pessoa. Senhor Artemio Pitol, a quem eu quero mandar um abraço. Copete. Da Pitol, não, senhor Artemio Copete. Até eu disse, olha, deputado, compre e leia o livro. Se não me falha a memória, acho que do Mailson da Nóbrega ou Pedro Malão, alguém disso aí lançou um livro que conta a história da dívida externa do Brasil. Que a dívida externa do Brasil agora foi paga pelo Fernando Henrique, não pelo Lula. Ela estava paga quando o Lula assumiu. Só que o governo não podia dizer que estava paga. Porque o governo do presidente Fernando Henrique fez uma jogada de marketing que reduziu a dívida externa a valores pequenos e o governo comprou ela. No entanto, o presidente Lula assumiu, meses depois, foi até o banco, viu que estava paga e anunciou que o Brasil não devia mais nada. Então, eles usavam de um marketing. E assim o presidente Lula perdeu a oportunidade. A infraestrutura brasileira e do oeste de Santa Catarina, o dinheiro daqui, está no porto de Cuba. O dinheiro daqui da nossa 282 está em obras em países africanos. É real isso? Não é algo que a sua rivalidade com o Partido dos Trabalhadores lhe leva a dizer? Não poderiam haver instâncias dizendo, não, espera, esse dinheiro é um dinheiro de financiamento que vai retornar ao país. O país tem, semana que vem, na segunda-feira, acho que vem aqui o Karamori, do Badesc, e ele até disse, não, isso é um procedimento legal porque esse dinheiro volta ao país. Teria mesmo que ser ou investe lá em Cuba ou investe no Oeste Santa Catarina? Foi erro de gestão, foi aposta errada, não teria sido possível fazer as duas coisas? Eu lhe pergunto que muitas vezes a pessoa fica e diz, poxa, mas que sacanagem, né? Tem o porto de Mariel. E não temos estrada. O que me dói, talvez não fosse tanto o porto. Se o dinheiro vai voltar, tudo bem, tranquilo. O que me dói é que nós não temos. Eu só vou repetir aqui, em relação ao Fórum de Desenvolvimento, porque esse é o problema que nós sentimos na carne. É necessário, as propostas que foram colocadas é qualificar a malha rodoviária estadual e federal, melhorar infraestrutura e mobilidade, resolver o problema da 282, terceiras faixas e demais rodovias federais na região, principalmente com acesso ao porto, porque o que a gente perde aqui é indizível. Duplicar os trechos urbanos, que é o que falou aqui o João Rodrigues, a partir dessas terceiras faixas, duplicar a 282 de Dionísio Cerqueira até 470. Revitalizar a 283 entre Concórdia e Chapecó e vias paralelas na BR-153, próximo ao quilômetro 100 em Concórdia. É pontual, é daqui a aqui, são tantos quilômetros. Dá para sonhar com isso? Nesse momento não dá para sonhar com isso. Por quê? Porque o dinheiro não está aí. E quando eu te afirmo, olha a afirmativa que estou te fazendo, estou te dizendo que o dinheiro do BNDES, quando está lá para financiamento, inclusive tem um projeto de lei de minha autoria na Câmara dos Deputados, que infelizmente a relatoria do projeto caiu com a deputada Érica Cocai, que é uma PT vinagre lá de Brasília. Ela é relatora e já tem um parecer contrário. O meu projeto diz que o BNDES ficaria proibido de financiar obras internacionais. Só poderia financiar obras dentro do território nacional, em razão do que? Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Mas eu vou te dar o exemplo da sacanagem desta turma. Essa turma toda do PT, do PCdoB, esse bando aí. Olha onde é que está a sacanagem. Chapecó tinha um financiamento aprovado no BNDES na gestão do Pedro. Eles aprovaram, a Câmara aprovou. o BNDES aprovou o financiamento. Para que que era a obra? Era para fazer a modernização da estrutura pública, ou seja, linha de informática, computadores, PEMATES, não me falha a memória, era o programa, linha de financiamento. E tinha os corredores de ônibus. O dinheiro do BNDES autorizado era só liberar, pagar para nós executar as obras. O que é que o BNDES fez? Não tinha absolutamente nada que vetasse o financiamento. O BNDES simplesmente não liberou, a pedido do PT. Ah, mas João, tu tá acusando, eles não liberaram. Eles não autorizaram. Porque o BNDES não gostava de Chapecó? Porque teve sim mão de jabuti. Então, o que que aconteceu com aquele dinheiro? Não veio o dinheiro para fazer corredor de ônibus e nem o contorno viário. Mas eles pensaram que, como prefeito, eu iria me acovardar. Aí eu fiz o financiamento Fomplata, o financiamento internacional, para executar as mesmas obras que eram autorizados pelo BNDES. Então o BNDES não financiou Chapecó e já estava autorizado. Capacidade de endividamento, pagamento, Câmara autorizou. Mas eles não autorizaram fazer em Chapecó, mas liberaram, e aí que está o banditismo, para Cuba. Detalhe, onde é que está o pulo do gato? O financiamento liberado do BNDES para esses países, como é o caso de Cuba, o juro praticado era um juro diferente, que não era o juro praticado para a indústria brasileira, que não era o juro praticado para os governos e para as prefeituras municipais do nosso país. Foi um juro benevolente, subsidiado. Se não me falha a memória, eu não vou colocar os percentuais para não cometer um pecado, mas eram juros irrisórios para começar a pagar daqui, sei lá, de 10, 20 anos, ou vão pagar daqui a 20 anos, se é que vão pagar. É isso que eu quero dizer à nossa população, de que se esses bilhões que foram para financiar obras em outros países, o governo destinasse para financiar PPP na 282, uma PPP na rodovia do Frango, na ferrovia do Frango, com subsídio, porque vamos ser franco, ouvi o Dr. Marlon Snaster recentemente numa entrevista, e eu comungo plenamente com a manifestação dele. A ferrovia do Frango vai vir daqui 20 anos para cá. Por quê? Se nós mandarmos frango daqui pro Mato Grosso, vai para onde? Não vai. Agora vem milho de lá para cá. Mas frango vai para Itajaí. Vai para os portos aqui de Santa Catarina. Então nós temos essas questões que demoram a serem executadas. Mas infelizmente, o Brasil deu uma marcha ré. A infraestrutura brasileira ficou para trás, em detrimento dos financiamentos intermediados pelo Lula. O presidente Lula foi para o mundo liberar dinheiro do povo brasileiro. O que que ele ganhava com isso? As palestras, que custavam de 300, 600, 1 milhão de reais. Isto era a comissão que ele recebia. Mais de 30 milhões em palestras. Tanto é que a Operação Lava Jato já chegou nas palestras. Chegou no Instituto Lula. Então que a população entenda esse toma lá da cá. Por que que ele não fazia no Brasil? Por que que não liberar o subsídio no Brasil? Porque a licitação tem que ser feita aqui dentro. Agora, lá em Cuba, ele dava o dedo, chamava o empreiteiro e executava a obra. Então, o país perdeu, sim, com os financiamentos internacionais do BNDES. Se financiasse aqui, a 282 estava duplicada. Pois é. Então, pelo que eu entendo, eu preciso chamar intervalo comercial, o tempo passa muito rápido. São questões pelas quais, assim, nós gritamos, nós falamos, a reunião, a fórum, a entrevista, a debate, e infelizmente a velocidade não é a velocidade pretendida. Ferrovia, então, nem pensar por enquanto, deputado. Qual é o seu entendimento no campo das possibilidades? Dá para sonhar com um braço, pelo menos, da Norte-Sul? A Leste-Oeste, honestamente, eu não consigo me convencer, por mais que entrevistei aqui o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. É aquela coisa, a parcela de descrédito é maior. Mas, pelo menos, o bracinho Norte-Sul não daria para sonhar, ou realmente não é para sair do papel isso? Não, eu vou te dizer, você pode sonhar com absolutamente tudo. Agora tem que ver o que é viável e o que é real. Eu me lembro, quando se começou a discutir a ferrovia, eu estava indo com o prefeito e foi uma movimentação da SIC. E se não me falha a memória, foi o Jus Confortinho que levantou essa bandeira para ser a prioridade do debate. Então veio para cá, até o Requião do Paraná veio para cá contar a história. Então, houve uma série de debates, reuniões em Nonoá, reunião no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização. No entanto, a forma como está sendo colocada, ela tem dificuldades. Primeiro, esta questão da PPP. Segundo, informação que eu recebi de que a bitola do trem, lá na norte-sul, lá para cima, ela tem diferença de bitola. Então a bitola de um trecho é uma e a bitola de outro trecho é outra. Então parece que as bitolas também nos fecham em determinado trecho. Quem me falou foi o superintendente da Valec. No almoço ele comentando, olha, tem um problema. Tem um trecho que a bitola é uma e tem outro trecho que é outra. Então o trem vai parar naquela bitola. A não ser que troque o trilho por inteiro. Então é um problema, é cheio, é uma complexidade para se executar a obra de cabo a rabo. Que é um negócio fora do normal. Pois é, e Chapecó, como é que fica nisso? Porque a BR-222 continua ali, honestamente isso me preocupa, né? Talvez com a possibilidade de terceiras faixas. Se fala muito, ah não, mas então faz o transporte aéreo. Eu não consigo ver proteína beneficiada, coxinha de frango sendo daqui de avião. Desculpa, não consigo. Não vai. Pois é, então, quer dizer, nós estamos aí falando de um estrangulamento que é muito sério. Eu nem entrei nas outras questões do Fórum de Competitividade, da tecnologia, da informação, de outras questões. O que me preocupa muito é a logística. Parece que está caindo de maduro, não estamos indo para lugar nenhum e não sei se, por exemplo, uma possível ampliação do aeroporto, como está sendo dita, vá dar um refresco nesse sentido. Não resolve. O que tem que ser resolvido agora de momento é fazer duas bandeiras. Não dá para abandonar a bandeira da ferrovia, claro que não, mas ela demora muitos anos para chegar. Agora nós temos que focar e centrar as nossas ações, isso entre parlamentares, entidades, é na rodovia 282, na viabilização da duplicação da 282, começando por etapas, exatamente conforme dito, duplicação de perímetro urbano de cada cidade, depois a terceira faixa em determinados trechos e depois pedagia. Ou já pode pedagiar logo em seguida as obras da duplicação do perímetro urbano de cada cidade. Agora, desde que o pedágio seja semelhante ao da 101, que não é justo você fazer o processo de duplicação ao longo de 20 anos e cobrar R$14 para um carro. A 101, os pedágios foram instalados agora e você paga R$1,80 num veículo, sabendo que aquela obra foi subsidiada 100% com dinheiro público. Cabe crítica ao governador Raimundo Colombo, que parece que abraçou e que conseguiu, tirando um trechinho, a 101 está beleza, né? Está duplicada, mas ela não passa nem perto de Chapecó. Cabe crítica ao governador no sentido de não ter, talvez, batalhado com a mesma intensidade para que se duplicasse a 282, porque a 101 era mais importante e atendia um público mais seleto, digamos, do que nós, o Estinos. Não, primeiro, a 101 está sendo construída há 20 anos, vem do governo Fernando Henrique Cardoso. É uma obra que iniciou lá no tempo do Wilson Klein no Bing, então não foi no governo Raimundo Colombo. Ele, mas você fala no empenho, assim, dá para dizer o empenho é o mesmo? Não, com certeza absoluta, o empenho do governador para a conclusão da 101, é óbvio, a obra está aí, tem que ser executada. Mas a complexidade da 101 foi, primeiro, a morosidade, segundo, ali no Morro dos Cavalos, uma discussão de uma área indígena. Sim. Implantada fraudulentamente. Não existe área indígena naquele local, porque o fundador da aldeia participou de uma comissão da qual eu faço parte, na CPI da FUNAI, eu estava lá presente, e um dos membros da comunidade dizendo, o índio falando até o fundador, e ele assume dizendo de que foi ele que implantou a área e vieram do Paraguai. Tem nada a ver com índio. Mas, no entanto, o Estado ficou pagando a conta há 20 anos. Mas o governador se empenhou para a conclusão. Quanto a 282, o pleito da duplicação, ele parte das autoridades aqui do Oeste Catarinense, das entidades, dos deputados e dos prefeitos, que tem também o apoio do governador. Ocorre de que o governador Raimundo Colombo, nesta gestão atual, ele apoiou a presidenta Dilma para a presidente do Brasil. A presidenta Dilma não durou 6 meses no governo. E é claro que se ficasse os 4 anos, nós não iríamos ter a 282 duplicada. Nós não ia ter a rodovia para andar. A seguir com o ritmo da incompetência deste governo, não ia ter rodovia. Então o governador se empenhou ao máximo naquilo que era possível. Agora, a gestão é de Michel Temer, e junto com o próprio governador, que nós queremos o apoio dele, ele está sendo solidário, para nós poder agora discutir de novo. Um novo projeto, essa PPP, reavaliar ela. Mas que o governo faça a primeira injeção de recursos. Então que licite a obra para as empresas interessadas em montar as bases de pedágio, mas já indicando, o BNDES terá tantos milhões para esta obra, para quem ganhar tem o financiamento. Garanto o financiamento. Aí nós vamos ter uma obra rapidamente concluída, com o pedagiamento, mas com valores,

Porque esta é a realidade do país. Você vota, um dia depois não acredita em ninguém. Sabe por quê? Porque é mais fácil jogar a culpa, é mais fácil penalizar a todos. Você não pode generalizar. No Partido dos Trabalhadores, que é o meu arquirrival, pois é, nós temos gente muito boa. Não pense que é tudo feito de bandido. Não é isso. Os homens do bem ou de bem estão em todas as siglas partidárias. Eu estou pontualizando a atitude do presidente Lula, que para mim e para a maioria da população brasileira, hoje, não ontem, hoje, o presidente Lula teve a sua contribuição ao país em dados momentos, mas o desserviço que ele prestou à pátria foi muito maior do que o serviço que ele prestou. Ora, ele criou o Bolsa Família, mentira. O que ele fez foi agregar todos os programas sociais criados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e colocou o nome. No tempo de Fernando Henrique tinha o Vale Gás, o Vale Escola. Era uma série de programas sociais que eles unificaram e nominaram de Bolsa Família. Então não é uma criação, é uma recriação. O programa Minha Casa Minha Vida, óbvio, é uma grande bandeira criada pelo governo. Agora vamos na prática. Só em Chapecó tem mais de 8 condomínios abandonados, obras que foram erguidas e abandonadas, que não tem previsão de conclusão, porque as empreiteiras faliram. Então está aí centenas de pessoas que estariam pagando parcelas por um imóvel que não vão receber o imóvel. Porque o programa precisa de reparos, mas não dá para você dizer que não presta. Ele precisa de reparos. Então eu te diria que nós temos gente boa e gente ruim na política brasileira. Por exemplo, a senadora Gleice. Ora, ela seria a última das últimas a usar o microfone do Senado. Mas, no entanto, ela se postou o microfone para dizer que a metade de quem está aqui não tem moral. Inclusive ela não tem moral para ser senadora. Porque pelas atitudes praticadas de acordo com Alberto Youssef, seu amigo íntimo, dito por ele, o esposo dela foi preso na operação da Polícia Federal, obviamente respondendo em liberdade. Então, por mais que se há dúvida do ato ilícito, tinha que se calar. Mas, no entanto, para que você, ouvinte, entenda o que está ocorrendo em Brasília no processo de impeachment da presidenta Dilma, agora é uma grande produção para uma companhia que está fazendo uma filmagem, está sendo feito um filme. Então você vai ver, não estou brincando, é filme mesmo. É curioso. Só para vocês terem uma ideia, você vai prestar atenção. Eu creio que é segunda-feira, a presidenta Dilma vai ao Senado para fazer a sua defesa. Sim, ela já disse que vai, tem gente que diz que é melhor não ir, mas ela, até hoje, ela permanece. Ela vai com o discurso pronto. Inclusive, o presidente Lula vai junto. Mas o que eles vão fazer? É o cenário para a produção. Eles não estão preocupados com o Brasil. Eles não estão preocupados com a manutenção da presidenta Dilma. Agora é o enredo de uma produção cinematográfica. Escrevam o que eu estou dizendo aí e me cobrem daqui 6 meses se eles não lançam essa produção cinematográfica. Porque as equipes de produção estão dentro do Senado da República. Estão em cima. Em cima tem uma espécie de um mezanino. Lá estão as câmeras filmando tudo. Então o cenário que se coloca dos debates, o ângulo é tirado da Gleice Hoffmann, do Lindbergh Faria. Aí o pior ângulo do adversário. Você vai ver esta produção. Isso está em andamento. Alguns descrentes dirão: ah, isso é conversa. Escutem o que eu estou dizendo, anotem no papel e vejam se esta semana já não dará nos jornais, ou semana que vem vocês não ouviram notícia da superprodução que estão fazendo. A Dilma vai, apresenta a Dilma, com o texto lido. Ela não vai para fazer defesa dela. Ela vai para captar imagens para esta produção. O Lula vai junto. Então eles vão fazer a produção para eles deixar nos arquivos desta esquerda, para contar uma história no futuro, dizendo que no Brasil teve um golpe. A verdade seja dita, houve um golpe na eleição de 2014, quando mentiram para o povo brasileiro para ganhar a eleição. O que está vindo agora é justiça para salvar esse país. Pois é, a questão do golpe retorna. Eu vou correr um pouquinho aqui, deputado. O Luiz Mendes, ele faz uma colocação que é tão fora da média, ela subverte o pensar nacional. Ele diz o seguinte: quanto à aposentadoria, o desconto em folha que é obrigatório para o INSS, não estaria na hora de tornar livre isso, uma opção? Veja bem, ainda sou jovem, ele tem 32 anos, vou contribuir muito até me aposentar. O INSS está falido há anos. Acredito que quando eu for solicitar a minha aposentadoria, talvez eu não consiga, né, no valor total. Hoje pago, além do INSS, também uma previdência privada, justo para me prevenir. Taxar um valor básico e fixo de contribuição do INSS e deixar a critério de cada cidadão fazer, né, o que fazer no restante, não seria sensato? Claro. Olha, seria. O Luiz aqui, ele fala do impensável. Não, mas o que ele está falando é extremamente prático. Eu também já pensei nisso. Sabe há quantos anos eu contribuo? Eu estou com 49, eu contribuo desde os 16. Eu acho que eu já teria direito de me aposentar, eu nunca vi esse negócio aí. Mas olha quantos anos eu pago. Se eu pegasse só o que eu pago para o governo e colocasse numa poupança, eu não precisaria trabalhar para o resto da vida. Então, o que ele está falando tem fundamento. É que é uma questão tão libertária que em outros países isso é feito com tranquilidade, mas aqui a gente parece que não é nem possível falar isso, né? Não abre mão de receita. Exatamente. Um ouvinte não se identifica, mas ele diz: olha, estou com uma dúvida, procede a informação de que o deputado Jorginho Melo é responsável pelo redirecionamento, desculpem, da verba destinada a 282, que agora parte dessa verba vai asfaltar o acesso a São José dos Ausentes? Não tenho conhecimento. Está sabendo disso? Não, primeiro que o deputado Jorginho Melo é o responsável pelo desdobramento da verba. Não, não é verdade. Quanto esta verba ser usada para pavimentar o acesso a São José dos Ausentes. São José dos Ausentes é Rio Grande do Sul. E ela é específica para a malha viária de Santa Catarina, rodovias federais. Então, o que está lá no orçamento da União é para isso. Mas a verba foi desmembrada, segundo a justificativa do Ministério dos Transportes e do DENIT, é de que toda esta verba que está sendo utilizada para recuperar 282 não será gasta este ano. Vai ficar remanescente para o ano seguinte. Então o Ministério fez um desdobramento, e eu não estou fazendo defesa do Ministério, porque eu sou contra esse desmembramento. Mas fez desmembramento para quê? Para utilizar em outro trecho no mesmo período e no próximo exercício recuperar a verba e mantém todos os trechos. Mas eu quero aqui dizer muito francamente, não tenho informação, mas eu tenho a convicção, o deputado Jorginho não é responsável por isso, não. Ok, não fez então isso. Esclarecido. A gente vai aqui pelas colocações, são mais afirmações e leituras do momento. O Walter aqui, nossa, ele fala em síntese, ele desqualifica a ação de impedir a presidente Dilma, e ele diz que o João Rodrigues vai ficar na história, ou no currículo dele, a pecha de golpista. Cabe ainda essa discussão do golpe? Walter, eu quero te dizer assim, se isso vai ficar no meu currículo, eu quero dizer que vai ser com muita alegria que haverei de contar para os meus netos que eu ajudei a acabar com a bandalheira no país. Poder contar para os meus netos que em determinado momento da história do país se montou um esquema jamais visto na República, de que esse esquema destruiu o futuro de muita gente. Então, eu quero te dizer que isso não é golpe, não. Isso é lei. Se fosse golpe, a sessão de hoje e de ontem está sendo presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele que preside a sessão lá no Senado da República do impeachment da presidenta Dilma. Então ele é legítimo. O golpe, o STF teria derrubado. E o STF manteve. E levante-se em consideração que parte dos ministros que mantiveram o impeachment são aqueles indicados pela presidenta Dilma. E indicados pelo presidente Lula, porque são ministros, mesmo com indicações, que defendem a legalidade, que defendem a correção, e estão agindo de acordo com a lei do nosso país. Então esse discurso, Walter, do golpe, cai fora, Walter, deixa para aquela turma lá, não é para tu. Essa história de golpe é deste povo que está inconformado. Olha por outro lado. Primeiro, a justiça está sendo feita. Segundo, nós estamos recuperando lentamente, estamos reconstruindo um pouco daquilo que aquela turma destruiu. Dá mais um pouquinho de prazo para você ver os empregos sendo retomados, as indústrias voltando a gerar empregos, a economia sendo resgatada, porque isso é para o bem do Brasil. Então, não é golpe, isso na verdade está sendo feito justiça. Olha, o pessoal aqui está usando palavras muito pesadas e eles ficam, talvez podem ficar chateados, mas eu não posso repetir essas palavras. Então, eu vou ler a síntese, mais ou menos, o entendimento de cada um, a intenção. O Luiz Carlos desacredita completamente do Congresso, os grandes meios de comunicação, eles desmontaram um circo para aparecerem na mídia já sabendo do resultado, no caso do impedimento. Não trabalham o ano todo e aí querem mostrar serviço com aquela encenação que ele acredita ser, então, talvez a performance de deputados e senadores. O Carlos Fávero, ele diz, olha, você fala que o PT fez no Brasil, o PT fez investimentos em universidades, postos de saúde, fez Copa do Mundo, fez Olimpíadas e mesmo os investimentos fora do país, como você mesmo acabou de dizer. E a sua turma, que é o PMDB e o PSDB que você apoia, o que que fizeram, além de colocar dinheiro e as nossas riquezas em bancos suíços? É isso que você quer que volte? Pergunta ele. Né? Daqui a 2 anos o Brasil vai estar atolado em dívidas, que, né, então ele diz qual é a me dê motivos para acreditar, talvez fale o Carlos Fávero. Fica então a fala do Carlos e do Luiz Carlos. Bom, Carlos, o contraditório da sua afirmação é algo espetacular, é típico e prático do PT. Veja só, você diz, o PT realizou uma Copa do Mundo que, em termos de evento, foi um sucesso. Em termos de legado, foi um fracasso. Isso ajudou a quebrar o país. A Arena Pantanal, que a Chapecoense jogou ontem à noite, eu gostaria que os nossos radialistas que foram transmitir mandassem os vídeos para você ver. Abandonado aquele elefante branco que custa mais de um bi do seu dinheiro. Um bi do dinheiro do povo brasileiro. O Mané Garrincha, em Brasília, que não tem time de futebol em Brasília, não sei se você sabe, não existe time. Então o Mané Garrincha está sendo alugado para fazer show esporadicamente. O Flamengo vai jogar lá para não cair o prédio. Bilhões do dinheiro do povo brasileiro. Aeroportos que foram abandonados pelo interior do país. Então a Copa do Mundo você me dá como legado. Você me dizer que a Olimpíada, que a verdade seja dita, no ponto de vista plástico, ela foi bonita. Realmente ela foi um espetáculo. No ponto de vista de legado para o povo carioca, ela é importante. Mas no ponto de vista de legado para o povo brasileiro, o que é que ela deixou para Santa Catarina? Esta 282 que estamos discutindo aqui, que poderia ser a solução para manter os empregos de Chapecó, que legado ela deixa? Então você mesmo afirma de que os bilhões que o presidente Lula, seu idolatrado, empresariou para Odebrecht, Camargo Correia, OAS, para fora do Brasil, está correto? De que as palestras que ele proferiu para um público que nunca ninguém viu, isso é extremamente correto, recebendo 30 milhões de comissão? Agora você me afirmar tudo isso, que isso é bom para o país, eu queria te dizer, com todo respeito, eu, como deputado federal do antigo democrata, do PSD, me mantive na oposição desde o primeiro dia, eu não sou aliado ao PMDB. Eu sou um deputado independente que sou aliado do povo brasileiro e do povo de Santa Catarina. Porque se a sua afirmação procedesse, a gente vai ver em Chapecó o PC do meio, o PMDB abraçado. Ora, em tese o golpista contra o acusador, essa é a sua tese, mas é aqui. Veja na localidade, veja na paróquia. E eu tenho respeito pelo PMDB, não penso que não tenho, não. E acredito, torço, de que o presidente Temer faça um bom governo. Porque se cometer os seus erros, evidentemente que nós seremos implacáveis na sua casa também. Mas eu não tenho compromisso nenhum com essa gente, com ninguém. Meu compromisso é com o povo de Santa Catarina e com o povo do país. E você me afirmar que o Brasil estará endividado, você não está vendo que país tu mora. Você mora no Paraguai, na Cidade de Leste? Porque se tu morar aqui, você está vendo os números do desemprego, da indústria falida, do dinheiro do BNDES que não é mais liberado para movimentar a economia do país, da falta de dinheiro para os hospitais, do hospital de Tocantins hoje no Bom Dia Brasil, que não tem comida para os doentes, que é do governo do estado, mas são recursos federais abordados. Então quero te afirmar com certeza absoluta, esse país do futuro que tu desenha, esse o PT já desenhou e já pintou e colocou em prática no presente. Esse do futuro eu espero que não seja o mesmo do presente. Ok, a Cláudia, nossa ouvinte, é bem, bem interessante, é que ela até relata, olha, essa semana o secretário de governo de Santa Catarina da Infraestrutura, o Ecker, esteve aqui na rádio, ela ouviu a entrevista junto com o Américo do Nascimento e teve a desfaçatez de dizer que o elevado da Sadia está em obra. Eu trabalho na BRF há mais de ano que tem só a meia pista, há 90 dias não vejo ninguém ali trabalhando, e aí falam para quem não conhece. Então é triste ver essas pessoas usarem o meio de comunicação para enganar o povo. Tem acompanhado em algum momento obras como essa? Estou um pouco distante, mas tenho conhecimento dos fatos. Eu gostaria só de... Como é o nome dela? Cláudia. Cláudia, me perdoe. Realmente, pelo que eu vi, não tem ninguém no canteiro de obras. Mas não é porque a obra está abandonada. Segundo a informação, uma readequação de projeto. Segundo a informação, em virtude de que na execução da obra identificou-se embaixo do solo o que não se via anteriormente. Cabos, foi falado aqui, né? Quer dizer, existem alguns que ninguém sabia que tinha ali, então a gente vai parar tudo. Pelo que consta também, e informação que tenho, é de que a empresa haverá de retomar a obra, dar sequência na obra nos próximos dias, porque tinha que se fazer a readequação. Então eu poderia dizer a você, dinheiro tem para a obra, talvez não para a conclusão 100%, porque é liberado etapa por etapa. Cada etapa executada é liberado um recurso. Então a obra do elevado da Sadia, ela está temporariamente paralisada em decorrência dessa readequação e, segundo consta, a retomada está prevista num futuro muito próximo. Ok, a gente vai agora para as perguntas por telefone, porque o tempo já está, estaria encerrado. Vamos correr aqui. O Nelson diz, João, esclareça a questão do 13º salário. O que se diz é que já está sendo usado em campanhas para, tipo, como uma bandeira para que seja extinto ou cortado. É mentira, eu vi nas redes sociais e a todo instante. O fim do 13º? Não, não existe isso. Poderá ter na cabeça de algum psicopata, mas o fim do 13º não. Não existe esse debate nesse momento no Congresso Nacional. Isso não veio, não é matéria que está sendo pautada. Então não há previsão do fim do 13º. Eu particularmente quero te dizer, se um dia surgir essa discussão deste parlamentar, você espere a contrariedade. Jamais apoiaria isso. Acho que as pessoas ficam perdidas, elas estão buscando justamente o sentido de ó, deputado, me defenda, porque eu não quero, não posso perder isso ou aquilo. O Gilson quer saber da lei, ou da tentativa de se aprovar uma lei sobre o porte de armas no Brasil, se houve alguma mudança, enfim, algo a dizer, deputado? O que houve até agora, nós aprovamos na comissão especial que foi criada do Estatuto do Desarmamento, do Armamento. A gente fala do direito à defesa. Sim. Bom, agora tem que vir para plenário. Estamos aguardando o presidente Rodrigo Maia, que vai ocorrer, eu acredito, após o período eleitoral. Ou então no ano que vem, porque agora estamos em processo de eleição. De qualquer forma, falta vir para o plenário, depois ir ao Senado e, por fim, para a sanção presidencial. Mas eu acredito que nós vamos avançar, sim, com o direito de defesa do cidadão brasileiro. Ok. Deputado, quero agradecer a sua presença. O foco, sim, foi Brasília. O foco foi Chapecó e a sua distância de Brasília. Ações parlamentares, questões que estão há muito tempo entravadas em todos os sentidos e cuja consequência nós sentimos todo dia. E não sei como, né, verbalizar isso de outra forma que não urgências e necessidades. O que é que lhe move até o final do ano? O deputado mesmo disse, é um momento antes do processo de impedimento e outro depois. O que que lhe move até esse final de ano lá, nos representando? Bom, nós temos agora um ritmo diferenciado na Câmara dos Deputados em virtude das eleições. É o período que nós, deputados, temos que estar, obviamente, nos municípios. Ao lado dos nossos candidatos a prefeito de cada município do estado. Nós temos 146 do PSD em Santa Catarina. E devemos ter mais uns 20 ou 30 de outros partidos que somos aliados. Agora, em Brasília, nós temos toda semana a sessão, um ou dois dias. O resto é para trabalhar na base. Eu estou, conforme te disse agora, devo participar da disputa para ser o relator da CPI da Lei Rouanet. Se tiver esta oportunidade, obviamente, haverei de representar bem meu estado. Ainda, continuo na busca dos recursos para Chapecó. Como, por exemplo, nós liberamos aqui 8 milhões, dos quais muitos já estão em obras e outros estão aguardando passar o período eleitoral. Mas eu poderia citar, por exemplo, nós temos R$1 milhão para a obra da pavimentação do acesso 484, que é denominado Monte Castelo. Esta obra iniciou, parou, e agora está continuando. Por quê? Porque também foi apontado um banhado que não tinha provisionado. E a prefeitura fez a readequação, mas o recurso está liberado, garantido. E agora creio que a empresa deve estar retomando a obra. R$1 milhão para o ginásio de esportes no bairro Trevo. liberação já está ocorrendo e a obra está em execução. R$1 milhão empenhado e liberado para a construção de uma unidade de saúde no Bairro Santo Antônio e outra no Jardim do Lago. A início da obra só pós-eleição, porque o período eleitoral não pode. Sim. Temos mais R$500 mil para a pavimentação asfáltica do Parque Palmital, já executada a obra, já concluída. Mais R$1 milhão de pavimentação e drenagem, obras complementares, implantação do meio-fio, sinalização e pintura de pista, que já está empenhado em ruas da cidade. R$500 mil para a rodovia 283, ou seja, do acesso que vai ali para a RBS para pavimentar para uma comunidade interiorana e pega mais de 150, 200 moradores ali próximo à RBS, são R$500 mil. Mais R$400 mil de custeio para a área de saúde de Chapecó, R$800 mil para pavimentação asfáltica que deva ocorrer no contorno viário à Vila Mantede, bairro Parque das Palmeiras, que sai ali do contorno viário, pega em direção ao CTG e desce lá para a comunidade. Temos ainda R$1 milhão que já foi liberado para o hospital regional, já empenhado, autorizado. Acredito que o hospital já executou a compra de equipamentos, emenda em minha autoria. E por fim, tem mais R$1 milhão para pavimentação e drenagem, obras de implantação nos trechos aí das ruas Tiago, João Lemes, Luiz Macedo, Teodolino Ferreira Guimarães, Geraldo Zon, São Malaquias e Aurélio Turati, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Clevelândia. Então, recursos que estão provisionados, aguardando o empenhamento e liberação, esses últimos, porque tem que ser após o período eleitoral. Então, das minhas emendas, 8 milhões é para Chapecó. E tenho o orgulho de dizer que tenho sido deputado federal neste período, nos últimos 10, 12, 20 anos, que mais emendas individuais tem colocado em Chapecó, emendas minhas. Não é recurso federal que vem aqui para você ser sócio. Então, fico muito feliz e te agradeço pela oportunidade. Olha, agradeço a sua participação. A gente foi longe aqui. João Rodrigues, animado, como sempre, e enfático, como sempre, nas suas colocações. Mas fica isso mesmo. A gente meio que assumiu um compromisso, de uma forma oficiosa, de acompanhar os desdobramentos desse documento produzido, né? De vermos um Oeste Catarinense mais competitivo, apesar de todas as distâncias geográficas. Estamos longe do Centro-Oeste, estamos longe do litoral, estamos longe de muita coisa, mas estamos vivendo momentos decisivos. Para você que nos acompanhou. É curioso, mas essa sexta-feira está com uma cara meio diferente. Um ótimo final de semana e a gente retorna na segunda-feira. Um abraço e até lá. Rádio Super Condá AM, 610 kHz. Chapecó, Santa Catarina. Credibilidade, agilidade e compromisso com a comunidade. Uma emissora interestadual.